64, identifique, desça para o 050, voe Serra-Arbítrio 366. 050, 366, tem Arbítrio no 164. Até papá, só passear, chama para a ingresso pista no 7. Alô, tem 7 no 4. Tarde, autorizado, aliás, da 4.0, vento no 3.0, caso 1.09. Ajuste ao 1016, 1.0 no 6. Até a rocha, afirma, até a interseção com o Pátio 4. Autorizado para Guarulhos, via rota do plano de voo, via Peso 10, Piraí, Umbad, Peso 44, Tagog. Nível 360. Perfil de saída da El, Leda, Motiva. Curva direita após decolagem pistão no zero. Transponder 5101, frequência do controle Salvador, 120, decimal 8. Chama 6315 correto, portão 2, chama tanto feedback, funcionamento. O TP, ele chama da casa agora. Afirmativo, vai sair em portão 3154. Xanair 1142 autorizado, chame táxi. Uno, transição, WhatsApp. Gente, baixa travado, tráfego avistado, tá 3154, vento 140 graus, 109, juge altinho, 1096, pouso autorizado. 1096, pouso autorizado, 3154. 560, desça para 2510, ajuste altímetro 0 no meio, autorizado a RNAV, reporte estabilizado no final. Descendo para 2500, vai reportar estabilizado, tá 3560. Tração de controle. Papapá, eco, papacé, alinhar e manter, isso no série. Alinhar e manter, no certo, isso no certo. Tudo copa, a intenção é prosseguir no corredor forte para Lagoinhas, confere? Aproveito, obrigado, boa tarde. Quer que o copiou? Controle, boa tarde, azul 2714, decolando sexta. 2714, subnível 160, saída ABO 1, transmissão WhatsApp. 7160, sai da Arbor 1, WhatsApp sem restrição, ok? Aciona transponder 5106, frequência do controle Salvador, 120, decimal 8. transmete cotejamento correto, copiado 5 no POB, no PAT 4, confirme a autonomia e alternativa. Copiado, para acionamento táxi decolar, ajuste a minha torre em 118 decimal 95, ajuste no 0 no meio, um bom voo. Com a terra decolando pistola, já está cruzando 3 mil pés agora em subida para o 160, tem perfil de subida, só um instante. É com o Romeu e Juliette, prossiga. Estou autorizando, chamo para o táxi. Tapa Romeu Eco, Novembro e Juliette, me confirme o táxi que encontra se a pista que decola. Um minuto, cópia. Sequência no desenho, deixa embalado. São 3154, táxi lento de Alfa, mantém a posição de seu táxi de Juliette aguardando para ingresso. Alfa da Juliette, 3142. Para o táxi Xanamea 1142, estamos com 1, 2, 3 no POB, 3 horas e 45, alterna Aracaju. Xanamea 1142, autorizado táxi para ponto de espera pistão 0, via PAT 1 no táxi Índia, ponto de espera chame torre 118 decimal 95, ajuste no 0 no 5, agora é bom. Obrigado, autorizado táxi via PAT Índia, ponto de espera 1 no 0. Lá de 2,95, cuidado com o grande final de semana. Paulo Cassané, SIA 3, 2, 1, na remota, 1, 4, para a Brasília, 3, 2, 1, 0, 3, 6, 1, 4. Cassané, SIA 3, 2, 1, prepara a sair da Arbor 1, transição Elefa, aguarde cópia número 2. 02, Arbor 1, Elefa, 3, 2, 1, 0, 0, 0, 2, 8, voo 8, 67. Está passando Eco, Romeu e Juliette. Prossiga para Salvador. Romeu, Eco, Novembro e Juliette, copia. Autorizado para Recife, via rota do plano de voo, altitude de 1 mil pés. Decolagem da pistão no 7, curva à esquerda, restrito a 1 mil pés até a liberação do controle para ascensão no corredor forte. Responde 5102, frequência do controle Salvador, 120, decimal 8. 5? Estamos confirmando após a curva, prossiga para o corredor forte. Correto, confirme o POB alternado e autonomia. Copiado para acionamento táxi, chame a torre 118 decimal 95, ajuste no 0 no 5, um bom voo, Papa Romeu, Eco Novembro Juliette. Paterra Suba 180, está livre da restrição de altitude, a saída Argo 1, DCT. Suba 1, DCT, grato. Papá Romeu, Eco, Novembro, Juliette. Acionamento autorizado, chame para início de táxi. Claro, 5 para 5. Juliette 142, mantenha a posição. Temos o nervoso a estar passando o servido. 372 no momento. Então, 3154, mantente da Juliette, aeronave da companhia CISAC, finalizando o push no setor sul, após a passagem da mesa, será autorizado por São Paulo. Paralisar a aeronave. Gente, fui na proa de Itabe para a chegada a Mari. Mantenha 060, reporte para o MCC. Na R-3-1-5, aguarde para início. Puxa, a nave da TAN já finalizando no portão 1-1. Assim que a mesma liberada do setor acaba, será autorizado. Paulo, pode liberar o colega, a gente vai ter que manter a posição mais um instante, só 3-1-3. Sim, se eu achar na R-3-1-5 no portão 02 autorizado, chame táxi. Boa tarde, na 3-1-5, obrigado, Evandro. Valeu, meu velho, bom. Marque a Codilete, tá pronto? Gente, alinhar e manter a pista 0, a rocha pista 7 autorizada. Dando 3193, aguarde a coordenação junto ao IFR. Antônio 93, poderia confirmar o motivo para informar a Inferno? Afirmativo, a gente teve uma apresentação técnica, uma falha, vamos ter que retornar para o trabalho de manutenção. Quem está mais coordenação? Tá, Romeu Eco, Romeu e Juliette. Acionado, táxi 30 para Taxuei, o ponto de espera Taxuei, papá. Ela atingiu, mantém a posição, vai de grosso, pistola 7. Direto Barreira 2, 7 ano vai. É o Juliette, mas é autorizado para receber o ponto da papai, vai dar aqui. Oi, Oxana, 6148. É 142, estou com mais um gráfico próximo ao CV372. Aguarde mais uma aproximação na sequência, vai utilizar a linha na pista 1-0. É, obrigado. Oi, bom dia, boa tarde, o número 64. 3560, no Solos 44, direita via Taxiway Eco 219. Eco 219. Rua 1164, boa tarde, tráfego avistado, cheque o trem de pouso. Vento 140 graus, 12, uma dúzia de nós. Ajuste ativo agora no 5015. Estamos 0, pouso autorizado. Ele pouso no 0, baixa travada, 164. 560, táxi via Alfa, reporte antes do seu Juliette para ingresso. Alfa, seu Juliette. Solo Salvador Azul 4065, sentido Azul 4065, número 2 para a cópia, prepara a saída da Aélia da Morte. Aguardando da Elo e da Mônica, obrigado. Como seria? Confirme? 1-3-2-1, toca, né? 6-3-2-1, mais 30 segundos para a cópia, por gentileza. Quatro. 6-1-5-4, confirmando a posição para parqueamento 1-1. 1-1-1, ciente. E o TAN 3193 confirmando a remota 1-3. Esse é... Ele está no 1-3, está 3-1-3. 6-3-2-1, copia? Copia. Autorizado para Brasília, via TAN-1-7, nível 360. Perfeito é da Arbor 1, transição é Lefa, curva direita, pode decolagem em pista 1-0. Transponder 5-1-2-1, frequência do controle Salvador, 120.8. TAN 3193, a remota é à direita agora, ao lado da aeronave da Avianca, confirmando que... João, observe a esteira de turbulência do 737 da Gol, o vento de 1,40 graus com 1,09, 140 graus, 10 nós, ajuste de altímetro 1,05, 1015, pista no 7, temporada turbulenta, tentando esse turbulência. Nossa estimada é ONU 730. Gente, mantenha a presente posição, Papá Romeu Eco, November, Juliette. Jaguar, 140 com 10. Mike, Echo Juliette. Gente, o Xanai 63, 2, no cotejamento correto, remoto 14, chama o pronto de espera para o nome. Bianca, não. Obrigado, alguma técnica no 12, aguardando. Oi, valeu. Alô. Dá pra passar aí já, né? Dá pra, sim, obrigado. Alô, tá com a Xanai 63, no 5, autorizado táxi para o ponto de espera, pistão 0, via táxi Índia. Ponto de espera, chame torre 118, decimal 95. Ajuste no 0, no 5, bom voo. Solo Patésio, o número 64. Portão 3560, Juliette, portão 04, atenta na nave da Bianca no táxi. Quatro, atenta a Bianca, 3560. O 1884 chamou pra copa? Foi o 1164, viu a pista. 1164, táxi Alfa, Juliette, portão 05. Alfa Juliette 5, 1164. Romeu, como é que Delta, boa tarde, prosseguindo. 1510, pela linha do litoral norte, Salvador, conhecido como Corredor Forte, chame da presente, controle frequência 120, decimal 8, boa tarde. Presente, material litoral, da presente, chamaré o controle agora, 2 a 8, obrigado, até a volta. Autorizado para Campinas, derrota do plano de voo, nível 320, perfil de saída da El, Leda, Motiva. Curva direita após decolagem, pistão 10. Transponder 5133, frequência do controle Salvador, 120, decimal 8. Autorizado Campinas, nível 320. Repara o perfil da EL, Lisa Monte, a curva direita, transponder 5133 e o controle 1208, azul 4065. Azul 4065, correto, portão 1, chama o pronto, pushback, funcionamento. Olha. Bom, 8. Papa Romeu, Mike, Oscar, Mike Delta, copia? Autorizado para Manati, via rota do plano de voo, no 1000 pés de altitude. Decolagem pista 197, curva direita, via corredor Axé, restrito ao 1000 pés até liberação do controle Salvador. Transponder 0125, frequência do controle Salvador, 120, decimal 8. 10 até a 20ª milha, assim, de área de Camaçari. Novembro de Gatti, a torre. Mais horas do Cláudio. Dado para acionamento táxi, chame a torre 118, decimal 95, ajuste no 0 no 5, um bom voo. 1 no 7, boa viagem. Normal, 5107, 1208, obrigado, bom final de semana. Média. Oxalé 6315, vento de 15 graus, 129, ajuste altinho no 0, no 5. Decolagem autorizada. Oxalé 6142, suba nível 350, contato radar na decolagem, saída é Puca, transição Aru. 8008, retoração para final do procedimento NBB do Lúcio Sino 0, curve à direita. Rua 025, limite 100 do Lúcio Sino. É 3 no 5, boa tarde. Suba ao nível 360, você vai dar a transição ótica. 360, Israel, Mach 9360. Azul 2715, desça até o nível 120. Recebe o controle? Esse é o nível 120, B7-5. Contato radar a 8,2 milhas a oeste de Salvador. B7-5, voe direto Serra Vitor 368. O meu Charlie Alfa Tango, prossiga. Tabata para a Eurostar, na torre 118, decimal 95, para o Translan. Tempo 08, desça para 2010, ajuste a altímetro no 0. Do 065, aguarde um minuto para início. Puxa a aeronave da Bianca finalizando no setor feira, táxi a calda, não me escuta, aguarda. Aguarda, 407. Saída devido ao atraso. Vitorinha Juliette, também torre 118, decimal 95. 118, 95. Tudo 715, tráfego 2 horas, 24 milhas, rumo oposto, mantendo o nível 160, ATR 72. Está cruzando com o tráfego agora em mais 20 segundos, tráfego a 20 milhas, separação lateral de 1-0 milhas. 105, parte 20, 295, pode parar na minha trilha de novo. Spike Eco Juliette, não atraso em informar, serviço de informação de voo e alerta. Teneme a 142, chame o centro Recife, 126, decimal 85, alterne 125, decimal 45. 2685, alterne 125, 45, obrigado, uma ótima tarde. Caldo autorizado, chame táxi. É, passa a fase da avião, caldo autorizado, chame o táxi, 4065. De imediato, estou com o Miluana 3 milhas fora. É livre o táxi, eu posso virar a interseção para o hangar da LSA. Está livre ingresso, até a LSA. Papá, Rumo Eco, Novembro Juliette. Chama o controle agora, 120, decimal 8. Controle 120, decimal 8, está para Novembro Juliette. Gramada, vai. Fala, Operário Tango. Gente, fax satélite está estacionado na frequência livre, Tango. Beleza, abraço, colega. Tudo de bom, aquele vento foi muito bom. Valeu, pra nós. Estou final do 7, Juliette. Victor India Juliette, baixado e travado de fábrica, vento 1,40 graus, 1,2 nós, pista no 7. Todos autorizados, ajustado agora 1015 no altímetro. Todos autorizados no 7, Júlio. Opa, Marrom, meu outro novembro, Juliette. November Juliette, tem o meu velho, se ele informação de Guarulhos, não atrasa para informar, reporte a 20 milhas. Autorizado para Aracaju, via rota do plano de voo, nível 230. Perfil de saída Puca, Jamo, após direto para Aracaju. Curva esquerda após decolagem, pistão no zero. Transponder 5155, frequência do controle Salvador, 120, decima 8. Salvador Aracaju, 230, na Puca Jamo, curva esquerda, 120, 8, obrigado. Bruno 884, correto, portão 8, deixando o tronco de estacionamento. Tomado. Autorizado, alinhado, colapso no 0, vento no 30 graus, no 0, nós, hoje é bem 15. Segundo no final do ano, pedido pelo Bruno 0, vamos ver. Limpo 08, chame turno 1 no 8, decimal 95. 95. Salvador, boa tarde, limpo 08, terminal 2, beleza, do bom dia. Felipe 08, reporte Salvador 3, tá visual ou tá no RNA? Tá na final do FDT Zulu, Salvador 10. Chega na cidade de 5 milhas, com o Shelt 10 para estar avistado e forma o Airbus 320 da Avianca, taxiando para a cabeceira 0 e iniciar a decolagem. Tapa, Tango, Vitor, Índia, Juliette no solo 00, autorizado backtrack, chame pista livre para o Pátio 4. Identifique e desça para o nível 050. Desça ao 050, hoje, 447. Do Salvador, estimado de Aracaju, 1809, 790. 101809. Salvador, 2715, atingindo 080. 2715, desça para 4000 pés, ajuste de altímetro 1015, autorizado RNAVE, reporte estabilizado. 4000, ajustado 2016, autorizado RNAVE. O controle autoriza a prando 0366, prando 2715. Estimativo, 366. 366, 2715. Ele é metrô 21, decolado 02, controle 1, 20, desse ponto, verde. 08, boa. É, 3, 2, 1, decolado. Ah, de olho. Você é da Arbo 1, Eletro. Arbo 1, Eletro 37, eu não sei. 4065, alterna Serra Bravo, Serra Romeu, autonomia 0425, 122, rapaz. Navio 4065, autorizado táxi para Ponte Espera, Tifano 0, via táxi Índia, Ponte Espera, chame torre 118, decimal 95, ajuste 1095, agora um bom voo. Vir táxi via Índia, LAS 895, 1095, Azul 4065, obrigado, bom fim de semana. Igualmente. Solo Chanel 6327, boa tarde. O Chanel 6227 para o Galeão. Não, Felipão, 6327 com o Leão para o Chanel. Eu só queria saber qual seria a provável saída. Confirmando o nível? 200. Gael Coral. Graças. 0942. Solo 04, autorizado o backtrack 180, reporte pista livre, via pista em uso, na pessoa para o pátio militar. Salvador Azul 4065, boa tarde, ponto de espera da 10, pronto. Azul 4065, boa tarde, autorizado alinhar e manter pista no zero. Ali mantém a 10, 4065. 120.8. Utilizado o Galeão, alçando ao plano pelo November 857, 360 ao nível da Uleta Irumi, curva direita após a decolagem da 10, 5165 no transponder, 1208 ao controle. Chanel 6227, correto, portão 7, chame Trump Speck, se não me engano. Chama lá. Salvador, 227, autoriza 2500. Separa 2500, ajuste no 0 no 5, 2500, ajustado. Siga. Após o táxi, você confirmar o voo ao Sierra Victor 368? Mativo 368. Excelente, graças, após o táxi a 2. 5, decolagem, autorizado. 5, decolagem, então, no 0, ajuste no 0, no 5, azul 4, 0, 7. Passo 462, tráfego 2 horas, 19 milhas, rumo oeste, passando nível 1-10, em seguida para o 360, Airbus 320. Isso, passo 462. Azul 4462, eu estou para sequenciamento, curva esquerda para o 020. Limite a radial 310 de Salvador, em caso de falha, ao cruzar essa radial, voa a servida 366, em descida para 2500 pés e completa o RNAV. Ao cruzar essa radial, voa 368 e completa o procedimento, azul 4462. 366. 3, segue 366, azul 4462. Thank you. Bruno 884, portão 8 autorizado, chame táxi. Ele vai chamar o voo no 884. Obrigado, bom fim de semana. P231, transfere, boa tarde, com a Vitor. P231, voo Serra Vitor 368, desça para 4.000 pés, ajuste de altímetro no 05. Serra Vitor 368, descendo para 4.000, passarei do 2231. Azul 4462, desça para 4.000 pés, ajuste no 05. 4.000 pés no 05, poderia confirmar a radial para prosseguir para o 368? Dite a radial 310, prossegue após para o 366 em caso de falha. Perfeito, 310 em caso de falha, prossegue para o 366, do 4462. Controle Salvador, boa tarde, azul 4065, Nadael Leda, cruza 2500. 4465, contato radar na decolagem, suba ao nível 320. Subindo ao 320, azul 4065. Permanece autorização para acionamento, chame a torre em 18295. Desça para 2.510. 2.510, azul 4462. 6321, chame o centro Recife. 126 decimal 0, alterne 128 decimal 8. 60288, 10321, bom. Recolhe 4462, já com 160 nota aqui. Cliente 4462, recolhe frente de 2510 até o serviço 366. Se tiver, está autorizado reassumir a navegação na proa 3 pontos. Afirmativo, coluna direita, proa 2 casas, vista 366, 44362. 84, 24, 210. Confirma 1124? Confirmado. Copiado para o autorizado táxi para o ponto de espera pista 90 via pátio 1 táxi índia. Ponto de espera chame torre 118 decimal 95, ajuste no 095, bom voo. 095, espera. Pátio 5, bom trabalho. Saudoso, 2715, visual com a pista já estabelecido na, estabilizado no aeronave da Onodela. Boa tarde, azul 2715, centro do tráfego, aporte o seu aviso 372, baixado, aí é travado. Baixado 372, baixado, travado, 2715. 31 para 5, senhor? Forma indicada. Está acelerando para 240. 230, um momento. Celeria 13 no 4, identifique, desça para 050, foi para o outro serviço 368, reduza para 250 mais. O fundo 9, 6 a 4, tem informação, Vitor. Plano 964, identifique, desça para o nível 060, voe Serra Vito 368, reduza, mantenha 250 nós. Estamos na proa do Serra Vito 368, mantendo o 250 nós, voo 1964. 372, tem condições sem parada aliás para imediatamente? Afirmo, sem parada. Sem parada, conforme então, aliás, decolar, autorizado, vento 50 graus, 109, no Jatinto 1015, Bruno 884. 1015 ali, decola da 10 na Pucajama, 1084. Azul 27 no 5, passando agora o seu avião 372, informe 37 da Gol, ingressou para a decolagem imediata, vento 50 graus, 109, no Jatinto 1015, aguarde, pista livre. Sempre aguardando o 37 da Gol decolar, está bastante travado o 27 no 5. Reduza para a aproximação, chame torre 1 no 8, decimal 9. Torre em 1895 azul, 4462. Sete, Quebec Tilo, prossiga. 2, R9, pista no 0. Boa tarde, azul 4462. Sente do tráfego, é o número 2 para o pouso, pista no 0, tráfego da sede, APR e companhia, afinal aproximadamente 4 para 3 milhas, pista no 0. Aguarde pista livre, passe a Vitor 3-3 checado. Mais uma pista livre, azul 4462. Azul 2715, vento 150 graus, 109, ajuste altímetro no 0-15, pista no 0, pouso autorizado. Autorizado, pouso 2715. 17, curva direita após a decolagem, transponder 5145, 208 é o controle para o TAN 3567. TAN 3567, correto, portão 4, chame para um feedback, fundamento. Camarada. Quais são os níveis que vai ocorrer o lançamento de paraquedistas e qual, com que tipo de equipamento? Controle. Firma a notificação? Qual o POD? Gente, só um instante, por gentileza. Salvador, voo no 659. Suba ao nível 230, saída da PUCA, transição Aru. 84. Azul 4065, chame a senha do Recife. 125 decimal 1, alterne 128 decimal 35. 125, 1, alterne 128, 35, azul 4065, boa tarde. Pronto. Passarelo 2231, no voo Serra Vitor 366, aguarde para prosseguir descida. Gente, proa do Serra Vitor 366, descendo para 4000, na 6522, 3000. Para o litoral norte? Ajuda presente, a proa ideal seria 055, livrar os cúmulos. Está autorizado o desvio de formação aguardando Aracaju. Após Aracaju, e a proa ideal é a do desvio, sim, 055, obrigado. Salvador, boa tarde, eu faço a revista Charlie Oscar, cruzou 250 para 170, 160. Vitor Charlie Oscar, desça para o nível 070. Serra Vitor 368, identifique. Identificou, Serra Vitor 368, já tem certo, Vitor Chagal. Aerostar 04 no COB, confirma o alternado Salvador e autonomia. Passarelo 2231, desça para 2510, ajuste no 0 no 5, autorizado RNAV, reporte estabilizado. Para 2500, com 1015, reporte estabilizado, 2231. Azul 2715, táxi Alfa, Quilo, parte 3, posição prevista 4, Romeu, fique atento ao sinalizador. No 884, autorizado direto a Aracaju. Aracaju, no 884. Bom, no 659, copia. 4 Costa no 659. Autorizado para o Galeão via rota do plano de voo, nível 360. Perfil de saída da El, Leda, Irume, curva direita após decolagem pistão no zero. Transponder 5150, frequência do controle Salvador, 120.8. Gol no 659 via solicitado nível 240, devido às restrições operacionais. 240, só um instante então, coordenação. Gol no 659. Certo. 10 mais. 2109. Gol 1994. Da pista direita, via taxiway Foxtrot, chama solo, frequência 121, 209. Libra via Fox, chama solo em 1219, azul, 4462. Salvador, do Xenair 6327. Xenair 6327, número 2 para a Copa, prepare a saída da El Coral, é guarde. Guardando então. Paulo Salvador, boa tarde, azul 4462, Libra, Minha Copa. Azul 4462, táxi via Alfa, repórter, táxi Juliette, para ingresso. Cruzado via Alfa, repórter, táxi Juliette, para ingresso, azul 4462. Qual a altitude que estava tendo? Lá escudo, número 59. Paulo, me confirme a rota que possui, por gentileza. Então a nossa navegação aqui, a nossa rota seria Golf 677, Vitória, Zulu 10, Monstro. Posso Mike Delta, da volta do Zulu 9, chama o controle, frequência 2-0-8 até a volta. Controle 1-2-0-8 até a volta, Delta. Para o nível 080, vou ir direto até a Vila 368. Para 80, na próxima Vila 368, é com novena Juliette. Vai manter o 035 ou qual é o destino? Controle Salvador, boa tarde, Alfa Romeo Oscar Mike Delta. Boa tarde, Oscar Mike Delta, 510, reposto para o da Barra. Autoriza 1000, tá, pro Delta. Autorizado no 1000 pés. Qual é a minha localidade de destino? Delta, Manatee. A gente é autorizado direto para Manati. Autorizado direto para Manati, eu não vou carro, Delta. Xenai 6314, Rui Servito 366, desça para 2510, autorizado, sinal de RNAV e reporte estabilizado. Xenai 6314. Afirmativo, 2510, Servito 366, reporte estabilizado, sinal de RNAV. Passaria 2231, estabilizado. Bruno, chame turno 1 no 8.95. Chamar 1895, boa. Controle Salvador, 097, identifique, desça para 4000 pés, ajuste de altímetro 0015, vou encerrar a vida 368. Mano 368, desce para 4, chame o centro Recife, 126, decimal 85, alterne 125, decimal 45. 1265, poderia confirmar a secundária, por gentileza? 1265, 125, decimal 45. 2685, 45, bravo. Estado, pista 10, cheque 3 pouso, vento no 40 graus 109, ajuste de atinto 1015, 0015, pouso autorizado. Sexta livre posto, está baixando e travado, 2231. Salvador, bom dia, voo 20 no deck. Bom, ao 22 para a Terra, novembro Juliette, Oscar Eco, novembro Juliette. Xenai 6227 no 07, autorizado, sanitário. chama na tarde. Oceaner 6327, pronto, copy? Pronto, pra ti. Só confirmando, eu tenho pré-aprovado nível 240, copia ou guarda coordenação 200? Copia. Gente, autorizado para Ilhéus, nível 240, via rota do plano de voo, perfil de saída da AEL, transição coral, curva direita após decolagem. Transponder 5403, frequência do controle Salvador, 120.8. Vamos lá, Ilhéus 240, conforme a rota da AEL Coral, 5403-208, 6327. Canal 6327, correto, no portão 3, chama o trânsito de estacionamento. Chama na... Salvador, 2097. Gol 2097, informação uísque para Ilhéus, copia 240. Pronto, copia. Autorizado para Ilhéus, via rota do plano de voo, nível 240. Perfil de saída da AEL, transição coral, curva direita após decolagem, pistão no zero. Transponder 5427, frequência do controle Salvador, 120.8. 7207, autorizado 240, Ilhéus, rota do plano, vem falar na AEL, coral, curva direita, pista 10. Aciona 5427, função 208, gol 2097. Gol 2097, correto, portão 10, chame pronto, espelho. 1964, reduza para 1980 nós, foi servido 366, reporte estabilizado nacional do procedimento. Apolo 366 na redução, voo no 964. Dois, desça para o nível 060. 060, 690. Ação, barulho. O 3155, número 2 para a cópia, prepara a saída da Aula da Morte, vai avançar. Obrigado. Ô, Sol, é o 659. 59, prossiga. Ah, confio que... Essa modificação de nível de voo, a gente não pode prosseguir então na mesma aerovia, é isso? O voo na 659, confirmei o plano com o centro Recife, o plano que o mesmo possui seria para o Galeão, nível 360 e a rota Irume, up a novembro 857, Mouse. E o pé, 179, isso é só eu. Estabilizado, 6314. 6314, chame turno, 1-8, decimal 95. Só nos juntar a sala IS, pra ver se a mesma recebeu alguma CHG. Só um instante pra gente ver. O problema está aqui no nosso navegação do dia de hoje. Gente. Posicionamento no 3, o Xenia 6327. Pode passar o 060, está autorizado a regressar para a vertical da ilha. Muito grato, você vai seguir, pode passar o 060, regressa para a vertical da ilha. Cidade chama tarde, 6327. Para o taxa Oxenair 6227, POB 104, 3 horas e 40, Alcena Guarulhos. Oxenair 6327, no portão 03, aguarde só um instante para iniciar a nave da companhia no 07, já iniciando o táxi. Assim que a mesma livrar o setor da cauda, será autorizado. Oxenair 6327, no portão 03, copiou? Copiou, está aguardando, 6327. Oxenair 6227, autorizado o táxi para o ponto de espera pistão 0, via parte 1, no táxi Índia. Ponto de espera chame torre 118, decimal 95. Ajuste no 0 no 5, bom voo. 27 livre táxi, torre 2295, bom trabalho. Fala 2231. Assalho 2231, táxi via alfa, reporte antes da táxi Juliette para ingresso. Via alfa antes da Juliette 2231. Passador 372, mais drama, 3 ocupando. 314, pistão 1-0, pouso autorizado, vento 1-3, 130 graus, pouso 0-9, 10-9, ajuste 10, mas não, ajuste 15, 0-5, pouso autorizado. Cadê o pouso, André? Com 1015, acionamento, frequência do controle Salvador, 120, decimal 8. Poderia confirmar a rota, por gentileza? Santa 3155, a rota é Pêndulo 10, Piraí, direto posição Umbade, é Pêndulo 44, Pagog. Utilizou 964. 964, chame em torno 18, decimal 95. 2 ametrico, boa. Bem, só me confirme a rota que você foi? É o Pêndulo 10, Fubage, é o Pêndulo 6, Fosmo, DCT Confine, é o Pêndulo 21 no Manchete. Gente, só está de confirmação junto ao centro do Recife, não me escuta agora. Pátio 2231. Passaria 2231, autorizado, Juliette, remota 1-3. Juliette, remota 1-3, 2-3-1. Oxaner 6327 no portão 03, autorizado, chame táxi. Altímetro 1015, vou encerrar Vitor 366, reduza para 2009. 2500, 615, reduzindo 209, na produção 366, 3192. Boa tarde, Google 1964, tráfego avistado, continua a aproximação, guarde pista no zero livre, tráfego precede, tocou a pista no momento, o vento 130 graus, 089, ajuste a tinta 1015, aguarde por ali. 1015 aguardando, Google 1964. Oi, Salvador, boa tarde, São Paulo, Vitor Charlie Oscar, passou o Serra Vitor 366, visual. Chega 6227, mantém o ponto de espera. Mantém. Tráfego chamou a torre, confirme. Papa Romeu Vitor Charlie Oscar, passou o Serra Vitor 366, visual. Gente, Papa Romeu Vitor Charlie Oscar, parte Serra Vitor 372. Agora o número 2 para o posto, a PSL 37 gols, uma final aproximadamente a 4 milímetros da cabeceira no dela. Vitor Charlie Oscar, ciente, reportará. Oxalé 6314, solo 30, via Foxtrot, chama o solo 121, decimal 9. 1964. Vento 120 graus, 89. Pista no zero, pouso autorizado. E aí, sala de pouso, gol no 94. Fatal, Romeu Vitor, Tio Leócio, confirme o após o estacionamento após o pouso? Vai ser na área, está. Sente. Chamado transponder 5111, estamos no solo em Salvador, confirme. Não recebo. Negativo. A do controle. Nada. Vale. 3193 ainda na escuta? Então 3113. Bebi a sua identificação agora. Funcionando normalmente? Normalmente, fator 7 de qualidade, só não recebo o modo Charlie. É, realmente o modo Charlie ainda não vai passar não, mas a identificação você recebeu e o código 5 no também? Afirmativo. Tá, joia, obrigado.